Mais uma vez o rap nacional pede passagem. Agora sim eu vou que vou com meu gás total. De novo na área, ideologia e tal. E então, não queria uma cidade avançada. O hospital mudou de cor e não adiantou nada. Desculpa aí central, no primeiro som foi mal. Falei só dos playboys e eu sei que não foi legal. Tem X que abriga molequinho de responsa. Cada um no seu fervo, eu tô ligado na onda. Se misturar não dá, acha é rap, sai pra lá, né? Vai balançar o rabo lá em outro lugar. Tudo bem, vem pro outro lado a nossa cara. Já avisei que pra viver aqui, nego, se vira. Como em todo lugar tem suas cobras, fique esperto. Na noite pelos becos é bom sempre estar ligeiro. Satisfação em falar de novo sobre o lugar. Representar em torno sua loperiferia. Veja o que eu guardei pra vocês quase 6 anos depois. Bem-vindos ao Gama, parte 2. Maracá, Central, Vila Roriz. E por que não Lunabel, Santa Maria e Val? Ponte Alta tá na barca ou Feira do Pedregal. Se eu recordar no passado, voo no tempo e pá. The Master Funk, um sonho, Holy Pop, Holy Star. E aí, Pido, lembra daquele passo? Chama o Wilson, que ele sabe, eu tô ligado. Veja aquela camisona preta no salão. Chama o caroço pra formar o time então. Traz a taça e o vinho que é agora mesmo. Um brinde ao nosso irmão André. Pra você, guerreiro. A velha maloca, balão e mavoca. A Dani e o Promésio, o som nas pistas era foda. Baile no sambão, Fagama em frente ao estádio. Cola e badá, não esqueci você, parceiro. Se a gente descer no oeste, eu sei que é um abraço. Ameaça urbana, vai mandando seu recado. No leste o conhecimento é fundamental. Salve de Crio, Tomás, DJ Brother Leandrão. Enquanto o boy balançou no rancho Irapuru. Tem espaço do rap chapando na mansão Cancun. Só molecada firmeza que não deixa pra depois. Bem-vindos ao Gama, parte 2. Chega mais. Chega mais ao Gama. Setor Sul, como é que anda a quebrada? A 9 ainda é uma baixada responsa. Que tem seu respeito, o compromisso é desse jeito. Eu torço pra soltarem logo meu amigo teiro. Se eu for contar as ondas, a gente se cansa. A parte pobre sempre perde, perde e nunca ganha. Será, meu Deus, que os pirralhos que eu vi nascer vão todos pelo caminho que não os deixam viver. Da 2 a 12, que merda, tá tudo errado. Vivi e Marcelo tão ligados do que eu tô falando. Infelizmente essa aqui vai pros finados. Tid, Nena, Marcão e Marcos Paulo. Tudo bem, vamos ficando por aqui. Um aviso pros loucos, cuidado com isso aí. Um break na loucura pode evitar o buraco. Na cela não é bom, nisso aí eu tô ligado. Mas deu pra sentir, o Gama ainda é o lugar. Pode vir pra cá, sempre com um bom proceder. Que tal curtir com a gente mais um fim de semana? Rapaziada nossa, pode crer, bem-vindos ao Gama.